quero dar o meu melhor. Já naveguei por tantos mundos, mas ele nunca me deixou só. Água cartola, fiz esses versos discretos, fiz essa canção em tom menor. O samba é meu ouro, é o pão na minha mesa, é quem dita, é quem diz. Agradeço ao samba por viver feliz. Desde menina meus olhos brilhavam vendo as passistas bailar. Eram notas, perguntas, respostas, tempos de guerras sem fim. Cresci ao som do repique da azul e branco, mas todo esse tempo foi o samba quem cuidou de mim. Se me perguntarem, ó negro, que é tua vida? Ela é a esperança, o som de um tamborim. Ao samba quero dar o meu melhor. Já naveguei por tantos mundos, mas ele nunca me deixou só. Água cartola, fiz esses versos discretos, fiz essa canção em tom menor. O samba é meu ouro, é o pão na minha mesa, é quem dita, é quem diz. Agradeço ao samba por viver feliz. Desde menina meus olhos brilhavam vendo as passistas bailar. Eram notas, perguntas, respostas, tempos de guerras sem fim. Cresci ao som do repique da azul e branco, mas todo esse tempo foi o samba quem cuidou de mim. Se me perguntarem, ó negro, que é tua vida?